Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 26 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 19 de maio de 2020. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é alimentação durante a pandemia. Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart e estão aqui comigo as professoras Shaline Karen Cogueto e Tânia Diniz Machado, ambas do curso de Nutrição do Sezuca. Falei certo seu sobrenome, professora Shaline? Falou, ótimo. Ótimo. A ideia de trazê-las então aqui hoje no Sezuca Talks foi que a gente conversasse sobre um tema que é bem contemporâneo, assim, e presente, creio eu, na vida de todas as pessoas agora que estão de forma obrigatória trancadas em casa, ou melhor, com acesso reduzido, né? Não é bem o lockdown, mas com acesso reduzido em casa, né? E isso implica, para algumas pessoas, uma modificação na forma como elas se alimentam, não somente na forma como elas se alimentam, mas na forma que elas até mesmo compram os alimentos, né? A gente sabe que algumas pessoas têm hábitos, às vezes, de ir muitas vezes ao supermercado ou mercadinho durante a semana, até para ter acesso a produtos mais frescos, e isso nem sempre está sendo possível para a grande maioria das pessoas, né? E eu gostaria, então, diante dessa premissa, né, de que a gente teve que, de forma forçada, modificar os nossos hábitos alimentares, de maneira geral, gostaria de começar com a professora Shaline. O que você teria para dizer para nós, professora, sobre essa questão até mesmo da ida ao supermercado, de como a gente deve se organizar nesse momento, ou se a gente deve se organizar ou não? Como é que a senhora vê essa questão? Então, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Respondendo a sua pergunta, eu acho que são dois pontos principais, que é o planejamento e a organização. Uma vez por semana ir ao supermercado é suficiente para que essas pessoas consigam garantir alimentos frescos. Porque o que importa bastante é a higienização e a forma adequada de armazenamento, principalmente na geladeira desses vegetais. Isso faz com que eles se mantenham frescos por um período maior de tempo. Outra questão importante também nesse período, as pessoas elas podem solicitar as compras online, como por exemplo, hortifrutis solicitados pelos sites e que são entregues em casa. Então elas também não precisam se deslocar aos supermercados, facilita também. E essa ideia de quando a gente fala em organização e planejamento, né, isso acontece bem aqui em casa, assim, a gente estava se alimentando de uma maneira mais saudável, assim, e agora com a quarentena a gente começou até por conta do acesso, né, a gente começou a, digamos assim, relaxar um pouco na alimentação, no sentido de ceder à tentação de comer coisas mais gostosas, de eventualmente deixar para trás aquela ideia de comer mais saladas até. O que você teria a dizer para nós sobre isso, assim? Como é que a gente lida com esse ímpeto, se é que é possível lidar com isso? Na verdade a gente está vivendo um momento excepcional, né? O emocional está muito relacionado à nossa alimentação. O que que a gente tem que cuidar? Fazer com que esses momentos sejam esporádicos, eles não podem participar do dia a dia semanal da família. E outra questão importante também é tentar o autocontrole de não ter esses alimentos ricos em calorias vazias dentro de casa. Isso nos limita também. E outra coisa, uma questão de organização da refeição. A gente pode, por exemplo, cozinhar leguminosas, no caso feijão, a lentilha, numa quantidade maior, armazenar congelado em pequenas porções e descongelar. A gente pode fazer a mesma coisa com os vegetais e com as carnes. Isso facilita na hora do preparo também. E a parte de conservas, assim, tem algumas pessoas, eu até vi na internet, que já começam a pensar em fazer conservas, enfim. Você sugere essa saída ou, de repente, teria algum problema ali até em função do sal, que eventualmente se coloca? Realmente, esses alimentos, eles são conservados ou com uma salmoura ou com grande concentração de açúcar, se for geleias, por exemplo. Então, tem que ser consumidos de forma pontual, não pode ser de forma exagerada. E, professora Tânia, como é que fica a questão da imunidade? Aí a gente sabe que um componente importante da saúde é a própria alimentação, né? Como é que a gente lida com essa questão de tentar se alimentar de forma saudável e ajudar na nossa imunidade durante esse período? Bom, obrigada pelo convite, né? Obrigado. Eu nunca gravei um podcast, então é a primeira vez que eu estou embarcando nesse mundo aí. Ah, não, né? Se preocupe. Então, se eu cometer algum erro, me desculpa, né? Maneira de primeira viagem. Tranquilo. Bom, então a gente tem, né, agora principalmente, em função dessa pandemia, nós temos visto muito na internet várias dicas para de coisas, alimentos milagrosos para aumentar a imunidade. Uhum. Né? Então, isso realmente deixa muitas pessoas confusas. Será que isso realmente... Será que se eu consumir um alimento específico, ele vai aumentar a minha imunidade? Né? Uhum. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Nutrologia lançou uma publicação falando sobre essa questão de alimentação e imunidade, né? Que, na verdade, não existe, assim, um alimento específico que vá atuar milagrosamente ajudando na nossa imunidade. Na verdade, é um todo. Uhum. Tá? Então, uma alimentação equilibrada, né? Contendo, então, pouca quantidade, né, de alimentos gordurosos, ricos em gordura, uhum, né, alimentos ricos em açúcar, né? Consumir um alimento, um de cada grupo, uma alimentação colorida, variada, com bastante frutas, verduras, legumes, isso vai ajudar, né, a fortalecer o sistema imunológico, certo? Então, não existe, assim, um alimento milagroso que vá ele por si só tomar conta do nosso organismo e deixar a gente imune, né, ao longo dessa pandemia. Se o indivíduo, né, for variando ao longo do tempo, ele vai conseguir, de maneira saudável, obviamente, atingir as necessidades que ele precisa de vitaminas, de minerais, e isso vai fazer com que ele, o sistema imunológico dele por si só, então, se fortaleça, né? Principalmente em função das vitaminas, né? Então a gente tem que cuidar um pouco com as falsas informações que são colocadas na internet. Até às vezes tem pessoas que estão vendendo, né, medicamentos, enfim, cápsulas, dizendo que isso vai deixar a pessoa imune ali, né? Vai auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico. E, na verdade, a gente sabe que é muito mais complexo do que isso, né? Essas questões. É, a gente vê, nesse momento exato, assim, a gente fala numa perspectiva, inclusive, de estar numa faculdade, né? Falando, né, todos os professores, penso eu, trabalham com pesquisa, né? Todos os professores conhecem bem o método científico. E nesse momento a gente vê bem toda a questão de até mesmo remédios milagrosos que se dizem que vão curar o vírus, e quando a gente sabe que não há até o momento, né? E seria muito bom que houvesse, mas é uma questão de ciência mesmo, não há uma coisa que vá nos deixar imunes, né? E me parece que com a alimentação é quase como fake news, assim, né? Uhum. A gente fica recebendo pelo Instagram, pelo Facebook, né? Pelo WhatsApp, e a gente tem que ter muito cuidado com essas informações também, né? Uma coisa que é bem interessante, né, que se fala, né, e que esse material da Sociedade, da Associação Brasileira de Nutrologia traz, é a importância da gente estar hidratado, por exemplo. Às vezes a gente está preocupado tanto com uma coisinha ali milagrosa, né, um alimento milagroso que vai fazer toda a função, que na verdade não faz, né, é todo um conjunto, mas na verdade o simples fato, por exemplo, de tu estar hidratado vai auxiliar, né? Porque as infecções virais, elas podem acabar causando desidratação, diarreia, vômito. Então, manter-se hidratado é muito importante. E as pessoas têm muita dúvida, né, sobre qual é a quantidade, por exemplo, de água que se deve consumir. Tem aquele padrão que se diz por aí, né, 2 litros de água. Só que cada pessoa, cada indivíduo, de acordo com o ciclo da vida, a idade, etc., vai ter uma necessidade, né? Então, uma dica, assim, que eu dou, né, é multiplicar, é usar a Sociedade Brasileira, então, de Nutrologia fala, de multiplicar o peso corporal, né, por um valor de 35 a 40 ml. Então, por exemplo, uma pessoa de 50 quilos multiplica a sua necessidade por 35 ml de água, né? Uhum. Isso vai dar aí em torno de 1.750 ml. E divide esse valor por 200, que é o valor mais ou menos aproximado que a gente consome de um copo de água, né? Que tem mais ou menos 200 ml. Uhum. Então, a gente vai ter aproximadamente aí o número de copos de água que se precisa ingerir, que vai dar em torno de, arredondando, em torno de 8, né? Uhum. Então, às vezes a gente está preocupado com coisas mais assim, né? Sim. Mais assim, mirabolantes, quando o simples fato de tu estar te hidratando, tá? Uhum. De acordo com o teu peso corporal, tá bem hidratado, tu vai ajudar bastante a questão da tua imunidade, né? Então, isso é importante. E como é que você vê, professora Tânia, a alimentação do brasileiro, ela é muito peculiar, como ocorre com qualquer povo, né? Os povos têm lá os seus hábitos que vão, tem toda uma questão histórica de como e por que eles chegaram até aquele tipo de alimentação, né? E no Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente, né? A gente tem hábitos, a gente come bastante feijão e arroz, né? Uhum. O arroz é um alimento que tem bastante carboidrato, né? E a gente gosta também de, até pela imigração italiana, que a gente come muita massa, né? Então é bastante comum que a gente veja o prato das pessoas, assim, até quando a gente vai comer fora, né? Quando era possível comer fora, né? Né? Aqueles pratos, assim, com bastante massa, bastante arroz, bastante carne gorda e tal. Como é que isso interfere na nossa saúde, assim, esse tipo de alimentação? Então, a gente sempre tem que, quando a gente fala de alimentação, uma palavra que fica sempre junto, assim, que está sempre junto, é a questão do equilíbrio, né? Uhum. É importante, ao montar o prato, ter equilíbrio, né? Então, dependendo do indivíduo, da altura desse indivíduo, né? Dependendo se ele é homem ou se ele é mulher, ele vai ter uma necessidade específica diferente em termos calóricos, certo? Então, de acordo com isso, ele vai se alimentar. Claro que tem pessoas que, como tu falou, que acabam colocando um monte de carboidrato junto dentro do prato, né? E acaba ingerindo uma quantidade calórica mais do que deveria. Uhum. Então, não é que não se deva colocar, mas a questão primeiro é o quanto que você precisa, né, desses, todos esses carboidratos ali naquele momento. Uhum. Tá? Então, é muito mais uma questão de consciência, de racionalizar, de não consumir vários carboidratos juntos a todo momento, até porque depois vai dar um sono, principalmente se a pessoa tiver que trabalhar depois, né? Então tem uma questão de conscientização, assim, em termos de equilíbrio, né? De saber colocar ali, optar por carboidratos mais complexos. Aham. Né? Batata doce seria algo assim, né? Isso, né? Então, carboidratos complexos, carboidratos de boa qualidade, as leguminosas, as verduras, né? O equilíbrio casa muito bem com todas essas questões, né? E normalmente, quando a gente começa a juntar um monte de carboidratos juntos dentro de uma refeição, e se aquilo tem uma demanda calórica maior do que eu preciso, né? A pessoa vai acabar tendo como consequência um excesso de peso, né? Ao longo do tempo. Se ela faz isso com todas as refeições, isso pode acabar sendo um problema, né? Então, vai depender muito também do que aquela pessoa precisa, né? Em termos de energia. Mas o ideal é se manter uma harmonia, né? No prato. Não precisa, de repente, comer tudo junto. O arroz, a batata frita, enfim, a massa, de repente, bom, hoje eu vou me organizar, como a professora Shalin estava falando ali, a questão de organização para ir no supermercado, também uma organização hoje em dia para a gente cozinhar, né? Bom, não vou cozinhar todos os carboidratos juntos e oferecer para minha família tudo, não, vou oferecer, de repente, só a massa, né? Uhum. De carboidrato e uma proteína, um guisado, enfim, uma salada, né? Então, é essa questão também da gente do equilíbrio, né? Uhum. É bem importante. Sabe, professora Shalini, que quando você falou sobre organização, né? e planejamento, a gente já tentou fazer isso aqui em casa diversas vezes. Claro, não se trata do meu exemplo aqui, mas estou usando o meu exemplo até para lhe jogar essa pergunta, né? Que é ter um menuzinho, assim. Então, a gente tentou fazer isso algumas vezes, funcionou por um tempo, aí a gente larga o menu, que é assim, se planejar no sentido de, segunda-feira a gente vai fazer tal prato, terça-feira a gente vai fazer isso. Sei lá, segunda-feira a gente sempre faz feijão, porque em geral sobra e você consegue comer o feijão por mais alguns dias, ou congelar, né? A terça-feira eu vou fazer não sei o que e tal. Isso é útil? Isso ajuda? Isso é bom? Isso não é? Qual seria a sua recomendação para esse planejamento do que a gente vai cozinhar, inclusive? Porque nem todas as pessoas estão habituadas a cozinhar, não é todo mundo que sabe cozinhar também, né? Ou que gosta, e de repente todo mundo agora tá sendo, que a grande maioria das pessoas está tendo que cozinhar em casa, né? Como é que você vê essa questão? Olha, professor Guilherme, eu acho muito interessante fazer essa organização, como se você fizesse um esqueleto da semana e com aquela programação você consegue montar uma lista de compras e ir uma vez ao supermercado. Então você organiza direitinho o que vai ter que ser preparado. Uma coisa que também dá para se fazer e funciona é tirar um dia da semana para fazer essa organização. Né? Eu vou escolher um dia onde eu vou cozinhar a minha carne, o meu frango, vou desfiar e vou congelar, por exemplo. Vou cozinhar meu feijão, vou temperar e vou guardar. Uma outra coisa importante também, quando a gente vai no supermercado e compra as saladas, por exemplo, o que é o ideal? Chegar em casa e já higienizar e guardar. Porque se cada vez que você vai querer servir, você vai ter que ir lá, lavar folha por folha, de forma criteriosa, a gente acaba optando por não se alimentar desses alimentos. Então, o ideal é o quê? Chegar em casa, organiza tudo, coloca num pote com tampa bem fechadinho, coloca na geladeira e só vai pegando a porção que vai ser consumida naquele momento. Isso funciona bastante também. E essa higienização, a gente precisa ter um cuidado especial, porque tem pessoas que, eu quando vou lavar a salada, eu até sou meio descuidado, assim, e já minha esposa, ela toma todo o cuidado do mundo para lavar a folha da alface, enfim... Esse momento exige de nós um comportamento diferente, ou melhor, o que seria o ideal? Como é que a gente lida na higienização correta dos alimentos? Sim, exige sim uma situação específica, principalmente na questão agora do coronavírus. Nós temos várias informações de como devemos proceder, mas basicamente nós temos que chegar em casa, higienizar de imediato esses produtos. Se forem produtos perecíveis, né, frutas, verduras e legumes, eles devem ser higienizados na hora. A gente pode utilizar a água sanitária ou o hipoclorito de sódio, onde a gente coloca uma colher de sopa para cada um litro de água e deixa aproximadamente 15 minutos e depois a gente lava em água corrente. Eu acho bem importante salientar, Guilherme, que as pessoas não devem usar o vinagre e o bicarbonato. Eu vejo muita gente fazendo isso, porém eles não têm a capacidade de matar os micro-organismos, nem o vírus, como por exemplo o vírus, né, da Covid, nem bactérias, nem vírus. Então o ideal é aquele hipoclorito de sódio comprado no supermercado, né? E na sua própria embalagem tem a forma de diluição, ou se não, a água sanitária que a gente tem em casa, uma colher de sopa para cada litro de água. E depois retira o excesso, ele lava novamente. Isso, lava muito bem com água corrente, depois tem que secar esses vegetais, ou com papel toalha, ou para quem tem uma centrífuga de alimentos, e pode colocar num pote de plástico bem fechado. O que, que geralmente eu oriento? Colocar um papel toalha na base do pote, colocar esses vegetais, um outro papel toalha em cima, e fechar adequadamente e colocar na geladeira. Na parte inferior da geladeira, isso é importante. Sim, a gente tem algumas, alface, por exemplo, quando a gente guarda na geladeira, ela é mais perecível, sei lá, do que uma cenoura ou uma cebola, né? Tem alguma dica para a gente fazer com que ela dure mais tempo? Seria essa questão de secá-la, faz com que ela dure mais? Perfeitamente. Tem que higienizar ela, né? Folha por folha, como a gente diz, passar a mão direitinho em toda a superfície dela. Depois a gente seca, tira todo o excesso de água e guarda nesse pote fechado, como eu falei, coloca o papel toalha para manter essa umidade, mas não pode haver umidade em excesso, senão ela se deteriora sim. e não consegue durar uma semana. Ah, sim, sim. Sabe que uma outra questão que envolve toda essa questão do apelo também, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, já que eu já tô em casa mesmo, que eu não tô podendo sair, que não tô podendo fazer as coisas que eu gosto, eu vou compensar essa frustração comendo as coisas mais doces, mais gordurosas e tal, né? E aí a gente chega até naquela questão da teleentrega, né? Que eu queria lhe perguntar duas coisas. Primeiro, como é que a gente lida com isso? Eu não sei se há alguma forma de lidar com isso ou não, né? A não ser o bom senso, porque quando a gente pega lá no celular para ver as teleentregas, é pizza, é coisa frita, sim, sei lá, né? É raro você ver as teleentregas saudáveis, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado de higienização dos alimentos que a gente recebe, assim, ou pelo menos dos potes, enfim, das sacolas que a gente recebe. Como é que a gente lida com isso? Sim, perfeitamente. Tem que ter esse cuidado, claro. Se for receber do entregador, a primeira coisa é chegar em casa, lavar direito as mãos, né, com água e sabão, e higienizar esse material que recebeu. Se é possível higienizar com água e sabão, ok. Se não, retira essas primeiras embalagens, descarta e utiliza só a embalagem secundária do produto, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque mesmo tendo uma refeição que veio até a casa da gente, ela sofreu um processo de transporte e da mesma forma foi manuseada. Então tem que ter o mesmo cuidado se fosse comprada direto no comércio. Interessante. Com relação à teleentrega, realmente o maior problema é essa questão que você falou do perfil alimentar. Na maioria das vezes, nesses aplicativos ou até mesmo as próprias empresas que oferecem teleentrega, são alimentos que não são considerados saudáveis para consumo no dia a dia. Tudo bem, eles podem ser consumidos de forma eventual. Nós podemos ter uma alimentação variada, mas a gente tem que ter consciência que fast food, pizza, esse perfil alimentar, refrigerante, não pode fazer parte do nosso dia a dia. Tem que ser uma alimentação que seja mais esporádica. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Escolher alguns dias pontuais para pedir esse tipo de refeição e no dia a dia manter uma alimentação equilibrada, que eu acho que o feijão, arroz, a carne e as saladas são um bom exemplo para a gente manter no dia a dia. E com as crianças, a gente, eu não tenho filhos, mas a gente sabe que também é toda essa pressão que a gente recebe no dia a dia, todo mundo eventualmente começa a ficar mais nervoso, mais ansioso, isso atinge as crianças de alguma forma, né? E para elas, eu penso que talvez seja um pouco mais difícil da gente, sei lá, impor um hábito alimentar, até se elas começam a se acostumar a se alimentar mal, né? Ou com lanches, ou comidas não saudáveis, né? Coisas muito açucaradas, que as crianças tendem a consumir com mais frequência, né? Como é que você vê essa questão, professora? A questão das crianças, né, é muito interessante, porque normalmente elas são um reflexo daqui da alimentação da família, né, e dos pais. Então é importante que, claro, que os pais se organizem muito bem, como a gente já, como a Shaline colocou, como a professora Shaline colocou de uma forma bem clara. É importante que os pais esclareçam para as crianças que esse momento que nós estamos vivendo não é um momento de férias, né? Não é aquela coisa de sair de férias, vou fazer o que eu quero, vou comer de tudo, né? É importante que os pais expliquem para as crianças que não é um momento de férias, né? Que é um momento difícil que nós estamos passando, né? Que isso tudo vai passar e que, então, na tentativa de que, então, consiga se aproximar as crianças, né, e consiga colocá-las, inseri-las dentro desse contexto de atividades que está relacionado com a questão da alimentação, né, porque nós também não estamos de férias, né, a gente está trabalhando, nós, assim, a maioria das pessoas que eu tenho conversado, assim, está trabalhando muito mais do que antes, né, e ainda tendo que lidar com as questões alimentares. Então, na questão da criança, né? Então, ao invés de simplesmente dar aquilo que ela quer para ela ficar quieta, né? E não encher, parar de encher o saco, é mais legal trazer ela para perto, explicar o que está acontecendo e inserir ela nas atividades então, de preparação dos alimentos, né? Até mesmo de, na hora que for fazer o cardápio, perguntar para a criança o que você acha que a gente podia comer mais saudável, explicar para a criança o que é mais saudável, né? né? Ah, hoje, essa semana, dia tal, a gente vai comer mais saudável, mas não tem um dia que a gente vai poder fazer, né, uma coisa mais, né, uma batata frita, enfim, o que seja. Sim. Então, trazer a criança mais para perto e ir explicando, né, o porquê das coisas e o porquê dos alimentos é uma maneira bem importante, bem interessante de trabalhar a questão de alimentação saudável, né? E, claro, criança sempre vai querer, né, os alimentos mais, que são mais ricos em gordura e em açúcar, eles são mais saborosos. Então, uhum, as crianças vão ter uma tendência sempre a querer comer um chocolate, né, uma Coca-Cola, do que, por exemplo, comer uma salada de alface e tomate, né, que não tem, em questão de paladar, não tem comparação. Uhum. Mas explicando o porquê dessas coisas, incentivando elas, né, e até esse pode ser um momento que os pais podem repensar a alimentação deles. Claro. Porque, como eu falei, a criança, ela é muito reflexo do que os pais consomem. Então, talvez nesse momento que os pais estão se vendo, né, enfim, obrigados a cozinhar, né, na maioria das vezes, pode então repensar melhor e isso vai refletir na questão da família como um todo. E a criança também vai ver isso, vai ver que está se fazendo alimentos mais saudáveis e a tendência dela é ir acabar... então, incorporando esses hábitos, né, para a vida, enfim, ao longo do tempo. Professora, uma coisa que eu penso ele ouvindo falando, assim, é até sobre, e até não estava na nossa pauta aqui, mas se vocês puderem, de repente, falar algumas palavrinhas sobre isso, que é uma questão educacional, assim, né, quando você falou, professora Tânia, sobre a questão, ah, porque a criança é reflexo dos pais e tal, né, E eu fico pensando, e quando a gente, enfim, viaja, vai para outros lugares, a gente vê que as pessoas, às vezes, se alimentam muito melhor do que nós, assim, né? Às vezes, você tem povos que são mais magros, inclusive, do que o brasileiro, né? Quando a gente chega e anda na rua em outro país, assim, você vê, ah, mas que curioso, que como esse povo é mais magro do que o brasileiro, assim, de maneira geral, sabe? E será que a gente não há uma falta aí de uma educação nutricional para nós, no sentido de, na escola mesmo, falar sobre... Eu não me lembro de falar sobre isso quando eu era criança e estudava, assim, eu sei que as coisas mudaram muito, né? Mas será que não nos falta um pouco disso? Com certeza, nos falta muito disso, né? Porque as nutricionistas dos municípios, né, elas acabam, então, por exemplo, no município de Cachoeirinha, né, tem a nutricionista responsável pela alimentação escolar, certo? E o responsável tem a nutricionista responsável pela saúde. Então, de vez em quando, elas vão lá na escola para falar, nas escolas municipais, estaduais, para falar um pouco sobre alimentação saudável. Mas muitas vezes isso não é trabalhado de forma contínua, é trabalhado de uma forma somente pontual. Então, com certeza a gente é muito carente ainda de ações e ações mais eficazes e principalmente ações mais, assim, em termos governamentais para incentivar a população a ter hábitos mais saudáveis, né? E a escola é um ambiente super propício a isso. Teve uma pesquisa que foi feita agora em 2018 e publicada em 2019, que mostra que foi feita em todas as capitais do Brasil, que mostra em torno de 60% de sobrepeso em homens e mulheres no Brasil e a obesidade em torno de 23%. Então, isso é bem preocupante. E principalmente quando a gente fala lá naquela questão de grupo de risco, ah, quem está no grupo de risco e quem não está, né? As pessoas com obesidade são do grupo de risco, né? Sim, então, a gente tem uma grande parcela da população com obesidade, né? E todas essas coisas que a gente vê da obesidade, as doenças associadas, poderiam ser evitadas se desde muito cedo se trabalhasse, né? Todas essas questões de educar, que é muito mais difícil, com certeza, né? Porque o resultado vem depois de muito tempo, né? Mas com certeza uma conscientização, programas de educação alimentar e nutricional nos faltam para a gente educar mais a nossa população em termos de alimentação. Isso certamente, assim, sem sombra de dúvidas. E é algo que é muito difícil de se mudar, né? Mudar um hábito alimentar é algo muito difícil. Muito difícil. Pelo menos eu vejo por mim, assim, que ultimamente eu vinha tentando me alimentar melhor, assim, por uma série de razões até médicas, né? E demorou tempo, assim, até eu conseguir mudar certos hábitos. E agora a coisa tá meio bagunçada por conta de todas essas situações. Mas a gente pensa Sim. bastante nisso ainda, né? Você queria falar outra coisa, professora Tânia? É, uma outra coisa que tu falaste foi a questão do estresse e da comida, né? Uhum. Tu estava falando antes. Uhum. E tem relação, sim, né? Quando a gente fica estressado, a gente não quer comer, por exemplo, uma salada de alface com tomate, né? Sim. Quando a gente está estressado, quando a gente pega lá, né, o celular para ver o que vamos pedir de teleentrega, a gente, enfim, está soberbado de coisa, que é uma coisa que seja palatável, né? Uhum. Que seja uma coisa rico em gordura ou em açúcar, que não vai nos dar uma sensação de prazer, de saciedade, etc. Uhum. Então, isso tem uma relação, existem vários estudos científicos mostrando que o estresse está relacionado com o consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar. Uhum. Ah, isso acaba diminuindo os nossos níveis de cortisol, que é um dos hormônios do estresse, né? Uhum. E nós, nesse confinamento, né, que nós estamos vivendo, com certeza isso é por si só já um fator super estressor. Então não é à toa que a gente quer comer. A gente fica estressado por não poder sair, não poder fazer todas as atividades que a gente gostaria e quer toda hora comer, né, algum alimento que seja recompensador. Então isso realmente tem ligação. Aham, né? Sim. E a gente tem que saber lidar, como a professora Chaline falou, né? Bom, então a gente tem que, bom, não fazer disso um hábito rotineiro, né? Então, vou comer aquela coisa gostosa, mas tentar, assim, não fazer disso um hábito, deixar um dia da semana reservado para que a gente não acabe tendo um excesso de peso, né? Ganhando um excesso de peso ao longo dessa quarentena, enfim, né? Sim. Já que a gente está impossibilitado de fazer as atividades que nós costumávamos fazer, né? Uhum. Professora Chaline, e seguindo a questão da higienização dos alimentos, a gente também tem os próprios potes, né, vidros, enfim, que acondicionam. A gente precisa se preocupar com isso ou dá para guardar direto na geladeira, tirando da sacola lá e já jogar na geladeira tudo? Não, de forma alguma, a gente tem que higienizar, da mesma forma que as frutas, verduras têm que ser higienizadas com a solução de água sanitária, essas embalagens que podem ser colocadas em água corrente devem ser lavadas com água e sabão, higienizadas, secas e colocadas ou em geladeira ou nos nossos armários. Esse é o principal cuidado. Uma coisa interessante que a gente pode fazer também é ir ao supermercado usando as embalagens ecológicas, as eco bags, que elas podem ser lavadas, higienizadas e reutilizadas. No caso de nós irmos no supermercado, por exemplo, e trouxermos embalagens plásticas, essas devem ser imediatamente descartadas. E uma coisa bem importante de salientar é que, assim, aonde a gente for, a superfície que a gente for colocar esses alimentos quando a gente chega, é importante que depois elas sejam higienizadas com álcool 70, porque se houver a presença do vírus, a gente pode ter uma questão de contato. Uma outra coisa importante com relação à alimentação e o coronavírus, a gente sabe até então que ele não é transmitido através da alimentação. O que nós temos que cuidar são as superfícies. Então, por exemplo, um alimento na gôndola do supermercado, ele pode ter sido tocado por várias pessoas e a mão dessas pessoas pode ser uma forma de contaminação. Então, por isso que é tão importante higienizar as superfícies, que essas sim podem ser fonte de contaminação. Uhum. Sabe que aqui em casa, professora Chaline, a gente tem a caixinha do corona, que é quando a gente chega no supermercado, a gente vai tirando as coisas e coloca dentro da caixa do corona. E aí depois que está tudo lá, a gente arrumou, a gente começa a lavar, né? E a gente faz bem exatamente como você falou, e a minha esposa gosta muito dessa coisa de lavar potes, assim. Aí ela tem vidros, aí coloca o, sei lá, compra o feijão, compra a lentilha e já coloca dentro do vidrinho lá do arroz, feijão da lentilha, né? E já joga fora, bem como você falou mesmo. Né? Que bom que a gente está fazendo certo, então. Isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, nós estamos nos adaptando a essa realidade, né, Guilherme? Claro, claro, eu claro. Vejo como as pessoas estão tendo ideias criativas de conseguir lidar com a situação, isso é bem importante. Uhum. E outra questão também, eu acho que quando a gente fala de alimentação, de comportamento saudável, é lembrar que nós não devemos fazer isso só agora, por causa do coronavírus. Claro. Nós temos que ter cuidados com a higiene dos alimentos e cuidados com a nossa saúde sempre, né? Essa questão de lavar as mãos frequentemente, de higienizar os alimentos, de ter esse cuidado com a nossa alimentação deve ser sempre, não somente em situações de crise, né? Claro, eu vi dia desses, e a gente também é inundado de informações, inclusive a próxima pergunta que eu quero fazer para a professora Tânia, mas eu vi dia desses que alguns tipos de doenças, né, infecções e viroses e outras coisas que seriam transmitidas pelos alimentos e pela falta de higiene, elas estão diminuindo, porque as pessoas estão lavando as mãos, que é algo muito básico, né? Você lavar as mãos, né? As pessoas estão mantendo as mãos higienizadas com uma frequência maior, e isso está evitando certas doenças. Então, se é que a gente pode tirar algo positivo desse momento, é que sim, a gente está aprendendo a lidar de uma forma mais saudável com algumas coisas, que é higiene, que é algo básico, né? Nossa. Professora Tânia, falando sobre essa questão de informações, a gente começa a ver na internet, no jornal, né, e recebe muitas informações de muitas fontes, e às vezes pode ser difícil distinguir a informação de qualidade da informação de uma qualidade não tão boa, né? O que a gente pode saber ou fazer para ter acesso a fontes confiáveis de informação nessa questão da alimentação? Bom, como tu mesmo falou, nós fomos inundados com muitas informações, né? Uhum. E muitas pessoas acabam se aproveitando dessa vulnerabilidade que nós estamos, desse momento de vulnerabilidade que nós estamos passando, para escrever coisas que não são verdades, né? Escrever fake news, enfim, gravar vídeos dando dicas de alimentação totalmente errôneas. Uhum. Uhum. Então, é importante que a gente sempre, na dúvida, a gente sempre se remeta a, então, órgãos que são de qualidade, né? Que uhum. são órgãos científicos, como, por exemplo, tá? Associação Brasileira de Nutrologia, Sociedade Brasileira de Nutrição, Ministério da Saúde. Então, se a gente fica na dúvida, é bom a gente procurar esses sites que são confiáveis, que são de sociedades, organizações ou do Ministério da Saúde, para a gente, então, conferir se aquela informação que estão passando realmente é verdadeira ou não, né? Porque, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Nutrologia é composta por vários médicos, nutrólogos, enfim, que, então, ditam algumas coisas em termos de nutrição, enfim, para nós, né? Ou, então, os sites do Ministério da Saúde são especialistas que estão ali colocando as informações de qualidade, né? Isso passa por um filtro, né? Sim, então, sim. É importante a gente ver quem que tá, da onde que vem a informação, né? E ir atrás, então, desses sites que estão disponíveis gratuitamente para nós, para a gente conferir se aquela informação é certa ou não. Então, sempre se pautar em sites que estão relacionados com organizações científicas, com o Ministério da Saúde, para a gente não cair, às vezes, na... assim, acabar compartilhando informações que são falsas, né? E acabar, enfim, multiplicando e promovendo gente que não vale a pena, né? Que só está fazendo um desserviço para a ciência. Sim, para a sociedade, né? É. E eu acho que também é uma oportunidade para a gente pensar sobre a nossa alimentação também. Talvez não sejam todas as pessoas que têm esse hábito de pensar sobre a forma como elas se alimentam e simplesmente se alimentam de forma descontrolada ou desregrada, né? Pode ser uma oportunidade também para a gente pensar sobre esses temas, né? Como a professora Chaline falou, fazer lá o seu menuzinho da semana, se planejar para ir no supermercado, né? Pensar sobre a forma como a gente se alimenta, talvez essa oportunidade nos permita isso, né? Professores, então eu acho que a gente já pode ir terminando aqui o nosso episódio de hoje. Eu gostaria de deixar alguns minutos finais aí, pelo tempo que vocês quiserem, para falar, dar a sua mensagem final, eventualmente falar alguma coisa que não foi perguntado, começando pela professora Shaline. Certo, Guilherme. Eu acho que, assim, nunca é tarde para nós começarmos a alimentação saudável. Eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus pacientes, que sempre há tempo para a gente fazer mudanças positivas na nossa vida. Incluir a alimentação saudável, incluir a atividade física no nosso dia a dia. E a gente colhe os frutos a curto e a longo prazo, tanto da alimentação saudável como da atividade física. Nós precisamos mudar o perfil alimentar, principalmente do brasileiro. Começando, como a professora Tânia falou, ensinando as crianças a comer de forma correta. Eu acho que isso é muito importante, e uma coisa que tem que ficar, dentre várias, de positivo da pandemia que nós estamos vivendo é justamente isso, as pessoas pensarem mais na sua alimentação. Porque no dia a dia, as pessoas se organizam para o horário de trabalho, se organizam quando tem que chegar exatamente no trabalho, quando tem que fazer uma preparação, entregar um projeto, alguma coisa desse gênero. Mas as pessoas não pensam o que, que elas vão almoçar, o que, que elas vão jantar, elas não programam a sua alimentação. E quando isso acontece, acaba tendo uma ligação direta com um perfil alimentar que não é saudável, né? Uhum. Porque a alimentação de fácil acesso, na maioria das vezes, ela não é saudável. Uhum. Né? E implica também, professora, numa preparação para a nossa velhice, né? Que é uma coisa que a gente pensa menos ainda, né? É verdade. Porque, como você falou, a questão de longo prazo, se para os jovens, se para nós que somos relativamente jovens, né? Isso eventualmente até não dá efeitos diretos. Lá na frente você vai ver. É como um carro, talvez, né? Você cuida mal do carro, põe lá o combustível de baixa qualidade, em algum momento aquilo vai estourar, vai dar algum problema, né? Sim, com certeza. É que tipo de longevidade a gente vai ter? Que tipo de envelhecimento, né? Como que a gente vai conseguir lidar no dia a dia com essa velhice, né? Como que a gente vai conseguir fazer as nossas atividades? Vamos estar ativos? Vamos conseguir lidar? E isso está diretamente relacionado com a nossa alimentação, porque um paciente na terceira idade que acumula principalmente doenças crônicas, ele não tem um envelhecimento saudável, né? Ele não pode aproveitar a terceira idade como ele gostaria. Isso a gente faz, de certa forma, uma poupança quando jovem, né? Para poder colher os frutos na terceira idade. Ótimo, ótimo. Professora Tânia, as suas considerações finais. Bom, a Shaline colocou muito bem a consideração dela, assim, eu acho que nós temos que usar esse momento de caos e de, enfim, que o mundo está vivendo, né, que é uma coisa que a gente nunca imaginou, eu sei que está vindo muita coisa ruim disso, né, mas que a gente possa fazer a nossa parte, tirar coisas boas disso, né, que é o momento que a gente pode cuidar e olhar mais para a nossa alimentação de uma maneira consciente, né? Sermos mais cooperativos com os outros, né? Também a gente está vendo várias pessoas aí em situação de vulnerabilidade, né? Então acho que ser mais cooperativo e tentar cuidar um pouco mais de si, eu acho que é tirar bom proveito, né? Todo esse caos que nós estamos vivendo, né? E também, outra consideração seria cuidar um pouco, ser um pouco mais crítico sobre tudo que nos chega, né? Em termos de notícias, principalmente relacionadas à saúde, para a gente não sair aí comprando qualquer coisa que, milagrosamente, algum alimento, né? Ou algum remédio que digam que vai ser bom para a nossa imunidade, porque tem muita gente que acaba sendo enganada e acaba gastando dinheiro em coisas que são fake news, que não vão trazer realmente um benefício para a tua imunidade, para a tua saúde, etc. Então, que nós sejamos cada vez mais conscientes, né, das nossas escolhas, eu acho que é isso. Ótimo, ótimo. Bem, então eu agradeço às professoras Shaline Karen Cogueto e Tânia Diniz Machado, ambas do curso de nutrição do Sesuca, que nos ajudaram a desenrolar e a desenvolver um pouco esse tema aqui da alimentação durante a pandemia. A gente não teve tantos episódios assim com o pessoal da nutrição, eu acho que a gente pode fazer mais vezes, eu acho que isso é um tema importante e tem uma utilidade bem prática, até pela, como a gente viu aqui hoje na nossa conversa, até pela falta de informações que a gente tem, né, de maneira geral sobre esse tema. A importância da nutrição para a nossa saúde, como bem falou a professora Chaline, e justamente o perfil de alimentação do brasileiro, como vocês bem destacaram, né? Pessoas com sobrepeso, uma porcentagem muito grande de pessoas com sobrepeso. Então eu acho que a gente pode usar esse espaço aqui para voltar a falar sobre esses temas, que eu acho que vai ser sempre positivo para aqueles que nos escutam. Agradecemos também todos aqueles que ficaram conosco até aqui e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Sezuka Talks. Até lá!